mais uma grande promoção do conceito TAB, das suas empresas, dos seus empresários, também da atividade comercial, também aliado às festas de concelho. Estou convicto que as pessoas vão gostar de vir e vão gostar de ver e ouvir o que temos para lhes apresentar. Por outro lado, também queria deixar aqui um destaque para a nossa gastronomia. As pessoas podem vir fazer as suas refeições na feira e estarem mais tranquilos e poderem assistir este ano pela primeira vez. Quem estiver na parte da restauração pode assistir diretamente aos concertos e às atividades culturais que vão haver na feira e que, por isso, tem todas as condições para dar certo. Portanto, esta acaba por ser uma montra do município de Tábua. Com quantos expositores é que vão contar? 144 ou 145, por aí assim, quase 150 expositores. Tem sido uma feira que tem crescido todos os anos. O ano passado tínhamos cerca de 120 e este ano temos mais cerca de 25. Por outro lado, nós também temos que aproveitar a oportunidade e fazer jus àquilo que são, no fundo, que é, no fundo, o trabalho dos nossos empresários, das nossas empresas, que nos honram muito, porque somos o terceiro concelho com maior volume de negócios e de exportações no distrito de Coimbra, e por isso temos que apresentar na nossa face quem realmente nos promove de uma forma tão digna e que contribui com cerca de 100 milhões de euros para a balança comercial do país. Muito bem, Sr. Presidente, também houve uma aposta no cartaz cultural, portanto, nomes Certo. de renome nacional, portanto, grandes artistas a marcarem esta faceta. Sim, sem dúvida. Portanto, temos hoje o nosso artista Quim Barreiros e a sua banda. Depois, amanhã, dia 28, temos Virgul. Depois temos Maria Lisboa no dia 30. No dia 1, GNR, banda GNR. E no dia 2, tributo Ozawa. Portanto, temos música para todos os gostos, artistas para todos os gostos. E depois, além disso, também temos no domingo um dia dedicado às famílias. E há também um Portanto, bilhete geral, não é assim? há um bilhete geral que custa apenas 5 euros, mas o dia de hoje e o último dia são entradas livres. Portanto, mas de qualquer modo, temos um bilhete geral por apenas 5 euros que as pessoas podem vir à feira todos os dias. Deixava só um convite às pessoas, obrigado à Rádio Nova, e deixava um convite a todas as pessoas que queiram visitar-nos, que será uma honra recebê-los. Vão ver que vão gostar, vai ser um espetáculo e vai ser, todos os espetáculos vão ser muito atrativos, mas também o espaço está muito bem concebido, está diferente. Os nossos jovens também têm uma tenda diferente, uma tenda after hours, que é para, a partir de determinadas horas, estarem mais tranquilos, mais protegidos, se tiver alguma noite mais fresca, onde estão os nossos DJs e toda a animação que depois dos artistas terminarem o seu trabalho. Por outro lado, os nossos expositores vão ter iguarias, vão ter produtos, vão ter apresentação de realmente equipamentos que nos honrem. Por isso, as pessoas, com certeza, que se vierem, vão dar o seu tempo bem emprego e vão dizer: tenho de voltar à Tábua nos próximos eventos.